quem é a dívida? Quem sobrou na história, quem passou da medida? Quem foi o bobo, o vacilão? Quem foi o Judas, traidor da nação? Até quando as perguntas vão ficando sem respostas? Até quando essa dúvida, se a culpa foi nossa? Cair de mão no outro não vai ser a solução. E eu já cansei de mentir e ferir meu coração. Mas o melhor é dar o tempo nessa hora. Ninguém mais tem razão depois que um homem chora. Ninguém sabe o que fazer se a saudade aparecer. Quem vai sair ou vai ficar? Quem é que vai embora? Ninguém sabe o que fazer se a saudade aparecer. Quem vai sair ou vai ficar? Quem é que vai embora? As mãos pra cima, senhor. A galera lá em cima, quero ver vocês. Até quando as perguntas vão ficando sem respostas? Até quando essa dúvida, se a culpa foi nossa? Cair de pau no outro não vai ser a solução. E eu já cansei de mentir e ferir meu coração. Mas o melhor é dar o tempo nessa hora. Depois que um homem chora, ninguém sabe o que fazer se a saudade aparecer. Quem vai sair ou vai ficar? Quem é que vai embora? Ninguém sabe o que fazer se a saudade aparecer. Quem vai sair ou vai ficar? Quem é que vai? Mas o